eixo dessa, desse módulo é o hexâmetro. Isso nós vamos ver com maior detalhe, mas é um tipo de verso, né? Grego e latino. É um tipo de verso que vai, sobretudo, demarcar-se, né, na poesia que a gente chama de época. Né? Ou seja, o hexâmetro é basicamente o verso próprio do Epos. Epos é palavra, né? É uma palavra cantada, é uma palavra que justamente recebe, né, o diferenciador dessa poesia. Na Grécia, primeiramente, com os poemas épicos e posteriormente com essas outras poesias que são a didática e a sapiência. A poesia didática tem basicamente um autor, né, e é o Hesíodo. Isso nós veremos muito rapidamente. Mas esse primeiro módulo, então, ele vai estar centrado na Grécia, né, nesse, ele vai ser diferenciado basicamente no tópico grego e latino. Na Grécia, quem é o grande autor épico? Quem é o sussurro, né? Na Grécia, esse não é mesmo, né? É o Homero. O Homero vai ser, né, o tema central dessa coisa épica, né? Homero, vocês sabem, tem dois poemas, né, principais, que são a Ilíada e a Odisseia. Claro que nós não poderemos ver, né, nem o detalhe, nem os dois. Né, nós veremos alguns momentos desses poemas. Efetivamente, claro, né, é recomendável, aconselhável e desejável que vocês leiam Homero. Né, afinal, Homero é uma referência aqui para o curso de letras, não é uma perda de tempo, entendeu? Né? Agora, aqui, no nosso caso, vai nos interessar, né, alguns momentos dos campos, né, da Ilíada e da Odisseia. Basicamente, para marcar o que é, né, dentro desse módulo. Porque o IEC, ele é todo apresentado a partir dessa perspectiva, do gênero, né? Ou seja, em que gênero se enquadra na determinada poesia, aquilo que nós chamamos de literatura. Então nós vamos ter, basicamente aqui, né, dividido nesses dois módulos, nesse primeiro semestre, esse que é referente aos hexâmetros, portanto, basicamente a poesia épica ou didática, tema épico ou didática, não deixa de ser. E o segundo módulo será o módulo relacionado à poesia do que nós chamamos, equivocadamente, de poesia livre. Tudo que a gente vai ver com detalhe, né? Mas na verdade, apresentado no programa como poesia lírica, aspas, né? Em aspas, justamente porque não é apenas a lírica, porque é a jâmbica, e elegíaca e a médica, né? Essa médica monódica e coral. Eu vou voltar a isso, né? Eu vou primeiro terminar esse módulo primeiro aqui, nessa apresentação mais geral, porque além, portanto, do Homero, né, que a gente vai ter, nós teremos um autor latino. Quem é o mesmo poeta latino da principal época, principal poema épico latino? Virgílio. Né? Então, esse primeiro módulo também vai contemplar o Virgílio, aí é uma obra específica, que é a Ilíada. Na bibliografia, vocês terão algumas indicações de tradução. Vocês têm a tradução da Ilíada, na tradução do Augusto Campos. uma tradução do Carlos Alberto Nunes, que nessa bibliografia está Pele de Ouro, mas agora teve um relançamento pela Hebra, editora Hebra, que está mais corrigida e tal. E uma outra, que é do Lourenço, né? Que foi publicada recentemente aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Né? Desculpa, a Helena não, o livro é só pela Pitovia de Lisboa. O século, a Letra, que é uma publicação pela Companhia das Letras. Então vocês têm basicamente essas três traduções: a Helena, né? A Rua de Campos, Carlos Alberto Nunes e o Lourenço, e a Odisseia também, com o Carlos Alberto Nunes, o Lourenço e o Trajano Pinheiro, que foi um assessor da Rua de Campos na Fundação Ribeiro e que traduziu a Odisseia, né, recentemente. Com relação à Ilíada, vocês têm a tradução do Carlos Alberto Nunes pela A Montanha. Efetivamente, claro, isso, o material que vocês vão utilizar, esse material estará na pasta de clássicos. Mas efetivamente, essa Odisseia, por exemplo, essas Odisseias, essas Ilíadas, vale a pena, na defesa, vocês comprarem, porque não é lá, essa do Lourenço, por exemplo, da Odisseia, está por R$30 pela Companhia das Letras. Um investimento de algo que vocês podem ter aí, definitivamente, por mais tempo. Essas fotocópias, né? E também qual a opção de encontrar os selos, etc. Mas é mais legal, efetivamente, vocês terem e começarem já a fazer essa pequena biblioteca, né, com esses autores que são clássicos, né? Então, e por outro lado, nesse primeiro módulo também, se nós veremos muito mais rapidamente um autor que é o Exílio. Às vezes nem dá tempo, depende um pouco do andamento dessas nossas aulas iniciais, mas a princípio o Exílio é um poeta que tem dois poemas, né, tem outro, né, que são a Teogonia. E os trabalhos de Jesus. A Teogonia, isso se refere já a um tipo de poesia didática, né? Porque é um poema sobre, como esse nome diz, a origem dos deuses, o nascimento dos deuses. Então a Teogonia foi uma tradução que vai estar lá também nessa bibliografia. Correu, então, eu estou escutando. Narra justamente como apareceram os primeiros livros. Né? Mas tem também um prefácio, um poema, né, que é muito importante, de certo modo, para nós entendermos o que nós devemos sentir, né, a poesia, que é justamente sobre o papel do poeta, desse tipo de poeta, da poesia extra. Sobretudo, isso vai ter, claro, uma mudança com relação ao poder latino que nós veremos na atividade ao longo do semestre. Mas o que é interessante aí, de algum modo, é que essa poesia do Homero, né, que vai estar retomada de algum modo depois do exílio, e na Grécia, diferentemente da Roma, poesia latina, ela tem uma característica marcadamente oral. Esses poemas, eles foram recitados, cantados, durante muito tempo, até receberem, depois de bom tempo, a fixação escrita. Então esse é um detalhe importante, porque é uma série de marcas, de situações de oralidade, de recursos orais, porque esses poemas eram memorizados pelo Ailton, né, por aquele governador. Isso nós veremos com maior detalhe, né, tem uma briga romântica no século XIX, se afinal de contas Homero existiu ou não, se Homero era uma pessoa só, se foram vários, né, justamente por conta dessa tradição de poesia que era passada, né, por essa tradição oral. Até ser fixada, para vocês terem uma ideia, a Grécia, o que se chama de período histórico, né, grego, começa a ser marcado a partir do século 8º antes de Cristo. Não sei se vocês se lembram disso, vocês viram muito, mas é o momento cria algo que é a polis. Que é a cidade, vocês conhecem como cidade-estado, né? Tem um termo de... tem toda uma circunstância para designar essa polis, né? Mas é o momento em que se inicia a construção dessas cidades, dessas polis, né? Ao longo daquilo que se convencionou a chamar de elas. Sabe o que interessa, na verdade, o nome latino. Né? Os gregos mesmos, até hoje, né? A Hellas. Né? A Hellas, ela vai ter esse aspecto marcado de ser formada por uma série de cidades que muitas vezes eram inimigas do outro. Embora falassem grego, embora tivessem um culto ao mesmo panteão de deuses, né? Havia os chamados cultos pan-helênicos, embora participassem dos jogos olímpicos, rivalizando de uma com a outra, então, embora houvesse uma identidade, né, a Hélade sempre teve essas diferenças por se constituir em torno de cidade. Com constituições próprias, com território próprio, né, e que vão ter importantes e significativas diferenças nesse chamado período histórico. Por que período histórico? Porque data do século XII, antes de Cristo, a invasão, mais ou menos nesse período, de um povo vindo do norte da Europa, chamado de Dórios. Esses Dórios destruíram aquilo que era a cultura grega do império, né? Ou seja, cujo centro era a cidade de Micenas. Ou seja, isso aqui é o fim do período de Micenas, né? Tem dois grandes períodos gregos, tá? Anteriores a isso, que é o século 8º, né? Que é a datação do que convencionalmente se chama de período histórico, há dois grandes períodos antes, que são o período minoico cujo aparecimento se dá no século XX antes de Cristo e vai ter seu apogeu por volta do século XVI. Micenas vai ter seu apogeu por volta do século XIV antes de Cristo. Então, um período bastante antes, bastante anterior à das polis, né? Vamos ver também. Qualquer dúvida, vocês perguntam. Mas isso aqui, essas duas, sobretudo essa civilização, que vai estar no século XIII anterior, ela vai terminar com essa invasão dos Dórios no século XII. Essa civilização micênica conhecia esse livro. Só que era uma escrita do tipo cuneiforme, uma escrita não silábica. Né? Nós temos, a partir dos fenícios, né, uma escrita que reproduz a fala. Essa escrita que havia anteriormente era uma escrita parecida, entre aspas, com o projeto dos hieróglifos, né, egípcios. Ou seja, são sinais precisam ser interpretados né, para serem corretamente decifrados com relação àquilo que está escrito. Não é uma reprodução do som. Não, não, o grego é um tipo específico vinculado ao chinês. Né? Mas é, a ideia é de sinais, né, que são diversos desse. A grande diferença é essa. Nós podemos ter uma escrita fonética, que reproduz os sons, como é a nossa, ou nós podemos ter uma escrita que trabalha com símbolos. Então havia antes, em Micenas, essa escrita. Com os olhos, essa escrita desaparece. A escrita só vai voltar aqui no século VIII, e é uma escrita silábica. É o alfabeto, né, que vem de um povo comercial, de comerciantes, que são os chineses. É claro, a grande diferença dessa escrita é que ela é muito mais fácil. Uma escrita que reproduz os sons como a nossa é de um acesso muito maior, basta ver, né, no caso da exemplificação de um de obreiros, que há uma dificuldade muito maior de aprendizado do que há de uma reprodução de sons. Então essa escrita, quando voltar aqui, né, ela vai ser uma escrita que permitirá um acesso muito maior de pessoas, né, que irão conhecer efetivamente os homens. Só que o que acontece é que, se vocês pegarem alguns livros de história, eles chamam isso aqui, o período entre o século XII e o século VIII antes de Cristo na Grécia, de período das trevas. É um período, assim, vários livros de história dão isso, fazendo um paralelo com a Idade Média. Alguns chamam de Idade Média Grega. Porque justamente haveria aí uma dificuldade de se determinar em quais os acontecimentos principais. Não há nenhum tipo de documentação escrita desse período. Né? Mas é nesse intervalo entre o século XII e o século VIII que provavelmente foram produzidos esses poemas do Homero. Né? Ou seja, esses poemas, portanto, eles têm essa característica marcada de serem poemas que foram feitos de geração em geração com várias técnicas mnemônicas, porque eles justamente não eram escritos. Eles precisavam ser decorados. Né? Claro que havia um grau de improvisação, né, diferentemente de cada aedo que o apresentasse. Mas, tanto esses versos, o Hexâmetro e o Datílico, como uma série de recursos que a gente vai ver nos poemas homéricos, chamados símiles, né, do tipo de descrição do herói, né, os epítetos, as qualificações que cada herói tem, então, de pé ligeiro, né, como Aquiles, um verso como para descrever a aurora, verde rosa, né, assim, os dedos rosas da aurora, né, isso são versos que aparecem frequentemente ao longo do poema, porque justamente é uma técnica que permite o enquadramento dentro do hexâmetro datílico e que dá uma segurança para o poeta, né, utilizá-lo recorrentemente para que se mantenha a versificação do hexâmetro datílico. Tá? Então há, nós veremos isso em detalhe ao lermos o etc., uma série de circunstâncias de demarcações desse tipo de poesia oral. E essa poesia oral vai se perder em grande parte porque ela vai ser feita nesse intervalo. Embora ela vá receber a forma definitiva que nós temos hoje com esse. Com o Homero. Que isso é uma questão extremamente controversa. Virou até uma questão médica, para saber se o Homero era ou foi ou não uma pessoa que existiu e compôs os poemas. O que hoje em dia se acredita é que esses poemas existiam por essa longa tradição, mas eles receberam uma forma final, um acabamento, né, uma junção que foi dada por esse poeta Homero. Os gregos não duvidavam que existisse Homero. Né? Essa foi uma dúvida que o século XIX levantou, justamente quando veio a questão se a literatura é a produção ou não de um povo, e não de um indivíduo, né, uma raça. E aí, elegeu-se Homero como um grande exemplo de uma poesia que era feita, né, nascia, brotava do próprio. Hoje em dia se concorda em salientar que houve, de fato, uma tradição desses poemas, que havia uma certa independência entre eles, mas que a Ilíada, tal como nós a conhecemos, ou seja, como elas foram recebidas e acabadas no século VI, quando elas recebem finalmente a definitiva redação, né, que elas tenham recebido, né, a finalização por, essa, por esse poeta, que é o homem. De certo modo, ele pega uma tradição, esse aspecto que nós vemos. Mas a questão é que tem uma uniformidade maior, né? Porque no caso do Cristo, são um e outro relato. No caso, há uma junção efetiva e final da composição do poema como todo. Né? E esses poemas são longos. Esses poemas têm uma unidade. E essa unidade é demarcada muito provavelmente por esse poeta que reúne essa gente. Porque, de qualquer modo, o que ele faz é que nós teríamos várias tradições de poemas desse modelo oral. Mas ele compôs essas duas, né, esses dois poemas, em torno de uma mesma questão, que é justamente o chamado, né, ciclo troiano. Tanto a Ilíada como a Odisseia, elas giram em torno da guerra de Troia. Qual é o tema da Ilíada? Uma pergunta. Há uma boa resposta, né? Mas não é o grande eixo da guerra. Isso. Esse é o tema principal do poema. Se vocês lerem o primeiro verso, justamente começa assim: canta a luz da cólera do período da cruz. O eixo temático da Ilíada é Aquiles e a irritação dele com Agamemnon, que está relatado no primeiro poema da Ilíada. Alguém sabe por que eles gritam? Esses heróis são um pouco desmentidos. Né? Existe uma coisa que eles valorizam mais do que tudo, que é o que se chamava de areté, que a gente pode traduzir por virtude, no sentido moral, mas que tem um sentido em grego muito forte de excelência. Por quê? Porque virtude nós qualificamos com a própria palavra vir, né, que é uma palavra latina para homem, varão, né, como uma questão moral, portanto voltada a aspectos humanos. Nós hoje chamaríamos um cavalo de virtuoso. Quer dizer, não normalmente, poderíamos até fazer um cavalo mais amestrado, não tem existência essa coisa, mas não é. Algo que na Ilíada da Odisseia aparece, a areté do cavalo. O que ele tem? Ele é excelente naquilo que ele faz. Ele sobrepuja, ele se destaca com relação aos demais cavalos. Então, esses heróis são homens que se destacam dos demais. Né? São eles que o poeta narra. O poeta canta, na verdade, né? O maedo. Maedo, a palavra edo, né? O substantivo, vem do verbo cantar. Primeiro, esses primeiros, assim como eles são designados, né? A Odisseia apresenta a ele. Cantando na corte, né? Na corte de Odisseu e na corte dos teatros. Esses aedos celebram o que é importante, o que é importante no passado. Portanto, os feitos de quem se destacou no passado. E quem se destaca são esses homens que têm areté, que têm excelência, que são nós. Né? É, efetivamente, uma poesia aristocrática. É uma poesia cantada em voz. Tem um episódio memorável no livro em que fala uma pessoa do povo, ou do mundo, grande aspas para se falar, né? Mas um soldado qualquer. É o Tercites. Se der tempo, a gente vai passar rapidamente por ele. Mas as características dele são notáveis de início. Ele é feio, torto, né? Porque ele não se enquadra na descrição da areté do guerreiro. Esses guerreiros são belos, fortes, e eles são, portanto, aquilo que vai se qualificar, né? Essa palavra tem uma sonoridade um pouco estranha para vocês, mas ela é altamente qualificativa. Em grego isso se chama de talos kagatos, belo e bom. Né? Esses guerreiros, eles se destacam não porque eles são bons, mas porque são excelentes guerreiros. E o maior deles, porque é o mais forte, é o mais poderoso, é Aquiles. Né? E por isso mesmo que a Ilíada celebra esse, e por ele ser mais exacerbado nessas qualidades, ele também é muito mais descompensado do ponto de vista da paciência. Né? Ele deu uma reação adulta no primeiro ponto de vista, porque uma escrava que ele tinha, que era dele, o Agamemnon vai tomar. Né? Agamemnon é o chefe da expedição. Vocês sabem a guerra de Troia por quê? Qual a razão da guerra? Depois, né? No século V se discutia muito se era efetivamente um sequestro, né? Mas é de qualquer modo rápido, né? A ida de Helena, né? Para Troia. A questão é que Helena é a mais bela das mulheres da sua geração. O problema é que houve uma disputa para quem ficaria e se casaria com ela, quem a recebe como esposa é Menelau. Menelau é irmão de Agamemnon. Isso aqui vocês vão ver nas traduções, como então, vai receber Agamemnon, vai antes aí para a tradução do nome dele. O Agamemnon é efetivamente o chefe da expedição. Né? Ou seja, ele é o irmão mais velho de Menelau, é ele quem reúne, né, um grupo de guerreiros que comandam, cada um deles comanda seus guerreiros. Ou seja, são todos reis das suas localidades. Né? Então, quem são esses heróis? Aquiles. Né? Quem mais? Odisseu, ou Ulisses, né, pela tradução latina, que é o tema do segundo poema do Homero, né, que você é a volta dele, da terra. Ajax, então são esses os guerreiros gregos que vão se contrapor aos guerreiros troianos. Saferno, Heitor, que é o grande querendo me apressar, é o líder dos troianos, embora o rei seja o pai dele, mas ele é o piloto, o pai não luta mais. E o grande causador da guerra, que é Alexandre Paris, né, que foi quem sequestrou, captou ou levou simplesmente Helena para fora. Então ele é o causador. A grande questão que o Pinto vai discutir é se efetivamente ele raptou ou se Helena foi por vontade própria. Porque ao mesmo tempo Paris era, assim como ela era a mais bela das mulheres, ele era considerado o mais belo dos homens. Só que ele não é mais Calouste Agathos, porque ele não é um grande guerreiro. Tem uma cena em que ele, nós temos uma luta na Ilíada de corpo a corpo, ele e Menelau. Ele perde o feio de Menelau, só que ele é salvo, né, na última hora, você sabe que os deuses intervêm, né, ele é salvo pela deusa Afrodite. E também não é uma grande guerreira, mas é causadora de guerras, né, porque justamente é a deusa do amor, né, Afrodite, que está do lado do Paris. O Paris, não sei se vocês têm vários quadros, renascentistas e tal, que é o julgamento de Paris. Quem sabe o que é isso? Quando ele escolheu a deusa mais bonita? Isso, ele estava numa situação sozinho, né, tranquilo, e aparecem três deusas para que ele elegesse a mais bela dentre elas. E essas três deusas são justamente Hera, que é a esposa de Zeus, Atena. Atena sem S, né? De Atenas é a cidade. Palas Atena, né, a deusa. E é uma deusa masculina, assim, uma deusa que sai dos Zeus, ela nasce, ela é um demônio, ela nasce com o próprio da cabeça de Zeus. Ela é uma deusa que tem armadura. E Afrodite. E o Paris, nessa disputa, foi sincero, talvez isso não fosse a melhor solução, ele escolhe Afrodite. E isso vai ter sérias consequências para os troianos. Porque as principais deusas que vão estar contra os troianos são Hera e Atena. E são deusas poderosas do ponto de vista das artimanhas. E Afrodite, como em relação à guerra, né, não é um território específico. Alguns que até falam de uma Afrodite um guerreiro e tal, mas ali na Ilíada, de fato, não é, né, a deusa que, numa situação como essa, nós quereríamos ter do nosso lado, né, uma situação bélica. Então, a coisa funcionava bem. Né, tanto que nessa hora que o Paris apanha e tal, né, ele aparece. Ela o retira da batalha de Menelau e ele acorda nos braços dele. Né? Então isso é um debate que eu fui visto um dia daquela derrota grandiosa que ele estava tendo. Então a Ilíada vai destacar, né? E essas poesias vão destacar, isso a gente vai ver com maior detalhe, a questão de celebração de guerreiros que se destacam no momento. É uma poesia claramente aristocrática. Mas é uma poesia que tem uma importância grande, porque ela, nesse sentido do que ela possui de memória, ela é uma poesia que apresenta uma série de circunstâncias de conhecimento do povo. Ela é o grande veículo pedagógico também para os guerreiros. Essa defesa se faz, sobretudo a partir de uma pesquisa do século XX, já, de uma defesa. O que vai ter na década de 80, no século passado, uma leitura bastante aguda desse rei Lope, né? Que a ideia de que essa poesia é uma poesia que traz ensinamento, né? Porque ela funciona como uma espécie de depositário do conhecimento. Então, vocês vão ver que várias vezes ao longo desse poema, o poeta mostra como um barco funciona. Então, quando eles vão lançar os barcos, né, há toda uma série de versos para dizer o que se faz quando se lança um barco, né, para navegar. Há uma série de circunstâncias de cultos que são narrados pelo poeta como os pontos principais que devem ser marcados, né, para que esse culto seja feito corretamente. Então é um depositário enciclopédico, né, de valores para os seus alunos. Né? Então ela não só é uma memória de celebração dos grandes homens do passado, dos grandes feitos, e também, por isso mesmo, exemplos de como se deve agir, né? Ela é uma poesia ética nesse momento em que ela apresenta modelos de ação, né? Ela é isso, e ela é também, desse ponto de vista de informação, uma poesia que mostra como as coisas, como certos rituais, como certas coisas devem ser feitas, né? Dependendo de certas circunstâncias. Isso tudo se encaixa nesse paradigma de uma exemplaridade em que essa poesia prescinde, não tem a escrita. Né? Então é como se isso que o poeta decorasse, memorasse, lembrasse, né, servisse como condutor de ação para os seus alunos. Tá? Então, em grande parte, esses poemas auxiliam muito nessas etapas. Né? E isso vai, curiosamente, foi trazida, né, essa tradução de Bell, que ele fez um estudo no começo do século XX naquilo que era os Balcãs, na antiga Iugoslávia. E aí ele curiosamente pegou uma tradição de poesia que remontava à invasão, né, otomana naquela região. Então, isso aconteceu que nós tínhamos ali uma poesia de vários séculos, né, feita oralmente, transmitida oralmente. Ele pegou esses poemas, viu as variantes e as semelhanças que um e outro poeta apresentavam e fez a comparação com os poemas homéricos. E aí ele descobriu que havia uma série de recursos que esses poetas dos Balcãs, né, que era a antiga Iugoslávia, no período de como eles compuseram esses poemas, e contrapôs a como havia várias semelhanças com os poemas homéricos. Com essa diferença importante, que faz, que dá a ideia de que Homero foi efetivamente quem finalizou esses poemas. Em termos de refinamento, de finalização, né, os poemas homéricos eram mais adultos. Né, era um poema que tinha um acabamento final maior, porque justamente ele deve ter, diferentemente dessa poesia dos Balcãs, recebido, né, essa terminação, né, essa finalização. Mas o que é importante é que ele contrapôs um modelo de poesia oral a um modelo antigo de poesia oral, que encontrou uma série de semelhanças, de recursos, né, que permitiram que tanto uma como outra se fizessem. Então essa característica vai ser uma característica bastante marcada nesses poemas do Homero. O Homero vai trazer, né, esse modelo dessa poesia oral e pedagógica, né, de maneira bastante expressiva. Tá? E, curiosamente, que esses poemas homéricos também, né, traçam é a dificuldade de demarcar o espaço histórico que eles aconteceram. Porque durante muito, no período do século XX, havia umas tabuinhas chamadas de linear B, que eram havia lá uma escrita cuneiforme, no período micênico, que sobreviveu, mas que tinha um grande problema, não tinha sido decifrado. Então se acreditou, durante bastante tempo, que ao momento que se decifrasse aquele linha B, poderia finalmente se compreender como é que historicamente, a que período histórico, a Ilíada e a Odisseia efetivamente se refere. Né? E finalmente chegou, o sujeito conseguiu decifrar esse linha B, e o que se descobriu, infelizmente, pelos estudiosos do método, é que aquilo não ajudava em nada a compreender os fenômenos. Porque aquilo era basicamente um relato de castigo do palácio e da vida palaciana. Do que entrava, do que saía, do que era uma escrita altamente burocrática, né? De uma casta de sacerdotes, mas que basicamente de pessoas que escreviam para regular o fenômeno do palácio. Então essa grande decepção, por outro lado, mostrou que efetivamente o período homérico não se reportava a um período histórico definido. Não. Por quê? Porque justamente é um poema que retrata, basicamente, o um modelo de ética, que é um modelo, palavra horrível, né, que eu vou usar, né, de um modelo ideal. Né, de alguma coisa que mostrasse a força de heróis, né, na sua acepção mais clara, mais forte, mais definida. Né? E que isso efetivamente não reportava a nenhum período histórico determinado. Claro que há uma série de termos sobre o que é o reino, né? O tipo de termo que se usa ali para o rei e tudo mais, mas que não coincide exatamente, né, com esses reis que estão presentes nos poemas. Bem, então, eu falava que a Ilíada vai ter como unidade justamente a ira de Aquiles. Né? E não a guerra de Troia, porque a guerra de Troia durou 10 anos. Pelo que o Homero diz. Né? Independentemente, até que se fez uma investigação arqueológica, de fato se descobriu que tinha uma Troia lá, escavando Troia, né, a região onde foi efetivamente Troia. Tinha uma lá que tinha uma. Vocês sabem que. Por que demorou 10 anos essa guerra? Né? A muralha. Né? A dificuldade grandiosa dos gregos era justamente entrar na cidade de Troia. Essa defesa, essa cidade murada, é que fazia a dificuldade dessa guerra terminar. Então havia esse cedo. Né? Que durou 10 anos. E na guerra, na Ilíada, nós estamos no nono ano da guerra. E a Ilíada termina sem que a guerra termine. Né? Porque, justamente, a unidade dela é a cólera de Aquiles. Curiosamente, a Ilíada termina com os funerais de Heitor, o Héctor. Né? O grande aniversário troiano morto em combate singular com Aquiles. Aquiles mesmo não vai perdurar a guerra. Ele vai morrer antes do final da guerra. Aliás, esse é o grande dilema que se apresenta desde o primeiro momento. Né? Que a própria mãe dele, que é uma deusa, né? Pérez, uma deusa menor, uma deusa, traz a ele, que é o dilema entre morrer jovem, ou ele morrer em Troia, em combate, ou ele morrer voltando à sua cidade natal, velho. A opção de um guerreiro, ou ele, não vai ser o seu, né? É a grandiosidade da morte jovem. Por quê? É uma virtude, mas sobretudo glorifica, né, nessa sociedade de guerreiros, o seu amor. Vocês vão ver que há um ancião entre os gregos, que é o mestre do Nestor, que dá conselhos. E o tempo todo ele reclama, e justamente por ser velho, ele não pode mais morar. E como essa poesia é uma poesia que retrata a grandiosidade do Calouste Carratoso, do guerreiro belo e bom, efetivamente o seu auge físico, né, é a virtude maior do mundo. Então, ele morrer jovem é morrer na sua grandiosidade. Né? É, portanto, celebrá-lo da maneira mais virtuosa possível. E Aquiles, nesse sentido, é de todos o mais virtuoso. É o grande guerreiro, é o grande guerreiro. Né? É aquele que não teme ninguém. Ele mesmo, no primeiro canto, ele se rindo com o Menelau, até com uma disputa entre ele e o Menelau, ele só não mata o Menelau, porque é uma intervenção de Atenas, que sossega, né? Ele já está tirando a espada, mas ele para, porque isso é curiosíssimo, esses momentos que os deuses aparecem, né? Eles aparecem naturalmente. Nada, a gente não vê o deus chegando. Né? Nós não temos, tipo, na vida, assim, o mar viciado, para uma passagem. É uma cena comum, mas que, de repente, não é mais um homem que está ali, um Deus que está presente. Tanto para reter uma ação, como é essa do Aquiles, como muitas vezes, como um guerreiro está matando desvairadamente, acima do seu normal. Quando isso acontece, os outros já, bem, não estou lutando mais com o guerreiro, não, mas eu estou lutando com o Deus. Então isso vai estar presente bastante nesses pontos. Essas intervenções divinas. E o Aquiles justamente vai ser, portanto, esse grande modelo de um guerreiro que morre no jovem, né? Em plena, na sua vida. A Odisseia, por sua vez, né, vai estar concentrada na volta de Odisseu a Ítaca, a sua cidade natal. Né? Então, esse poema da Odisseia, né? É um nostos, é um retorno. Né? Nostos, uma palavra grega que está presente no começo da Odisseia, né? É a palavra que está presente para nós de nostalgia. Sendo que isso é da volta. A ideia do Nostos é justamente o retorno do guerreiro à casa. Né? E o Odisseu, por problemas que ele tem com o deus latino Netuno, né? Ou seja, ele é impedido de retornar. Então, depois dos 10 anos da batalha, ele tem mais 10 anos para retornar a Ítaca. E aí a grande questão que nós vamos ver com o detalhe é que a Odisseia tem uma estrutura, um ponto de vista da montagem muito mais variáveis do que a Ilíada. A Ilíada basicamente relata a irritação de Aquiles, o fato de Aquiles sair da batalha, a morte, depois, e aí há vários cantos narrando o momento em que os troianos sobrepujam os gregos, justamente porque aqueles não estão presentes, até o momento em que os gregos vão lá, fazem o canto nome, que é o canto da embaixada, pedem para eles voltarem, ele não volta, permanece realmente muito, né? Mas o amigo dele volta, Pátrio. E Pátrio, ao voltar, morre. E aí, irritado contra a morte do Pátrio, Aquiles efetivamente volta, e aí ele mata, né, o Heitor, e termina com a celebração da morte dos funerais de Heitor. Mas vocês veem que há uma estrutura narrativa linear. Né? A Odisseia, ela tem uma montagem que tem flashbacks, que tem cenas de contraposição em locais distantes e diferentes. Né? Ela é uma montagem que mais ou menos mimetiza aquilo que é a característica principal de Odisseu. Odisseu não é o grande guerreiro das armas, como a gente. Qual é a grande característica de Odisseu? Isso. Mas não é uma inteligência no sentido que a gente fala inteligência. Astúcia. Astúcia. Né? Ele é um herói cuja característica central é a metis. Né? Ou seja, essa astúcia, que é uma característica, né? Por exemplo, dos animais, que é uma raposa, já inclusive. Então ele é o sujeito que sabe se virar. Né? Ele é o sujeito que, nas situações de embaraço, ele sabe como, né, encontrar um caminho entre os vários para que ele saia de uma embrulhada, muitas vezes ele próprio tendo sido responsável por ele. Né, sobretudo num caso, que é esse episódio do Poseidon se juntar com ele. Né, isso é a famosa cena do Ciclope, né, em que ele monta uma semelhança com o nome dele, né, isso é muito bom, mas é o seu rei, o rei como bem, fala com o rei que foi justo, mas ele não se contenta com essa turma, mas no final ele manda para o Ciclope dizer: não, quem fez isso com você foi ele, diga a todos que fui eu. Essa espécie de necessidade de se mostrar, né, vai acarretar uma série de problemas para ele, que vai levar, porque ele demora bastante tempo para retornar, para voltar. Nada. Né? Então, esse é um poema com uma série de... Né, ao mesmo tempo, tem o filho dele, que é o Telemo, tem cenas, como eu falei para vocês, no flashback, tem ele como narrador dos fatos, que é uma coisa curiosíssima, ele assume o papel de um poeta. Né? E a gente vai ver a circunstância e a característica disso. Então, todas essas, esse sentido vão estar presentes aí, nessa diferença constante. E só para, brevemente, para apresentar isso, né? Só falar rapidamente, com relação ao Vergílio, ou seja, com relação à poesia romana, né? À poesia latina, nós teremos essa diferença fundamental. A poesia latina é uma poesia que conhece uma poesia romana. Ou seja, é uma poesia de poetas, entre aspas, aí, que eu digo. Né? Um poeta que conhece a escrita, de um poeta que conhece uma tradição literária que está montada entre os gregos, e sobretudo por um período depois do período histórico, né, vocês sabem que até o século XXIV são grandes momentos da polis entre os gregos, né, Atenas, essa grande cidade do espaço. Depois disso, né, a partir do final do século IV, aparece entre os gregos um povo que falava grego, mas não era considerado grego, que é Macedônia, e comandada por um general, um reitor, que é primeiro Filipe, depois seu filho Alexandre, vai conquistar não só a Grécia, como uma grande, um grande território daquilo que os gregos chamavam de Bárbaros. E essa conquista vai fazer que se leve e se crie uma cultura que é uma cultura helenista. Por quê? Porque vai se adotar um tipo de grego modelar, que não era falado no meio, mas que se torna a fala comum desses lugares, que é o chamado grego da koiné, comum, é de origem grego, que é o grego do Evangelho. Né? É esse grego que não é... Vocês sabem que na Grécia, mesmo Atenas, vai ter um tipo de dialeto, ático. Esparta tem outro dialeto, dórico, eles entendem, mas há variações, mudanças. Não são dialetos como os dialetos italianos, como o Brasil, né? São dialetos com pequenas variações de consoantes, de vogais que são utilizados de um lugar de outro, mas que dá para entender uma língua comum. Mas nesse momento vai se criar essa cultura helenística, com Alexandre, vão se criar também as bibliotecas, grandes centros, depositários das produções anteriores. E grande parte desses poetas helenísticos e, no prolongamento disso, latinos, serão conhecedores desses livros. Né? Serão criados e cultivados com esses livros à mão. Então, a Eneida vai ser uma obra que vai sair do ciclo troiano, né? É um dos guerreiros troianos, e é um guerreiro que escapa, né? Escapa de Troia, sobrevive aos gregos e que vai construir uma nova civilização no laço, que é justamente o Eneida. Então, ele é uma espécie de criador, né, do povo latino. Então, as grandes questões que perpassam isso vão estar apresentadas por Virgílio, claro, com várias questões históricas sobre esse período que ele escreve. Ele escreve na Roma de Augusto, que é uma Roma que passa a ter um imperador, né, um imperador. E não é exatamente o sentido que a gente tem, mas que termina com uma Roma anterior para a Roma republicana. A Roma impulsionada, e os debates políticos eram fortes, e passam a ter a força dessa figura central, exponencial, que é Augusto, Otávio, né? Antes, mas que recebe esse título de Augusto, e que passa a uma produção, do ponto de vista da literatura, um ciclo de poetas do mais alto calibre, né? E altamente erudidos, como Horácio, né? Propércio, Virgílio, né? Que vinham da República já, mas que vão ter com ele uma ascensão, né, uma classificação ainda maior, justamente por uma figura ligada a ele, que é mecenas. Né? E, da onde vem a palavra mecenar, é justamente a ajuda, né, que essas pessoas, esses poetas, né, tenham a condição desse tipo. Então é um tipo de literatura que se faz, um tipo de poema que se faz a partir de um conhecimento preciso do gênero. Então a gente termina com aquela ideia que essa é uma diferença grande que nós veremos tanto no primeiro como no segundo módulo, na diferenciação entre gregos e latinos, porque os gregos têm, de algum modo, a produção de gêneros a partir da finalidade a que esses poemas se destinam. Ou seja, a partir daquilo, o momento no qual eles são apresentados. Os poemas épicos são poemas de cores. São poemas que, em um certo momento, foram feitos para celebrar reis e para manter a memória e manter o conhecimento de uma população e mesmo de nobres árabes, né, que não conheciam esse poema. A poesia latina, né, em todas as suas circunstâncias, vai ser uma poesia altamente erudita, que vai ter esse repertório, né, do que já foi feito anteriormente e vai efetivamente dialogar com gêneros que existiam antes, sobretudo entre os gregos. Né, tem uma famosa frase do Horácio, uma das cartas dele, né, que é Graecia capta, né, que é o próprio, né, a Grécia capturada capturou o feroz vencedor. Não se vê a ideia de que Roma foi cultivada, passou a ser cultivada, passou a atender depois que ela tem o conhecimento do Deus. Porque, basicamente, no final da República Romana, isso não acontecia. Todos os romanos eram meninos. Ou seja, eles eram cultos, não, claro. Eram todos eles, aprendiam em grego. Né? Falavam entre si em grego. Como aconteceu na Rússia do século XIX. Né? Os poetas, o pessoal falava francês. Né? Os nobres, russos falavam essa língua, que era uma língua de todos. Na Grécia, em Roma, eles vão ter essa referência de, ao mesmo tempo, serem altamente cultivados em grego, mas saberem que eles têm uma missão, que é construir uma literatura comparável à que houve, que havia na Grécia, com as letras romanos, ou seja, em latim. E essa vai ser uma diferenciação importante. Tá? Bem, eu já falei demais, eu vou pensar. Imagino que vocês bem mais. Né? Na próxima aula eu vou reportar um dos textos que estão ali, na bibliografia, comentando e fazendo já também essa relação com o que nós vamos ver, para eu vou ver basicamente na semana que vem o primeiro canto da Ilha. Eu quero ver com vocês alguns momentos do primeiro canto da Ilha e o primeiro canto da Odisseia, né? com maiores detalhes, para vocês verem justamente nos poemas homéricos como se estruturam eles diferentemente no hino. Mas na próxima aula de quinta-feira, vocês têm um texto curtinho lá na pasta, que é. Não tenho a memória, fiquei enredado, né? Eu vou ler aqui o título, senão eu vou esquecer da apresentação de si. É um texto do Ítalo Calvino, né? Que é da imaginário das pessoas. Por que ler os clássicos? Né? É um texto de apresentação que traz algumas das questões de por que, afinal, isso que é a introdução dos clássicos. É claro que o Calvino está pensando em clássicos. A gente pode fazer até uma investigação à la Aristóteles, assim, né? Quais as acepções que nós temos da palavra clássico, né? Para chegar a definir, né, isso como clássico, que é o clássico. Isso, está na pasta clássicos. Não falem o nome, né, porque eles pedem lá, porque vocês peçam clássicos, né, não um ou outro dos professores. Tá? Porque são as pessoas comuns. Bom? Qual é o nome do texto? É? O nome do texto? Então, além disso, outra coisa que... efetivamente, várias coisas vocês devem ler, é recomendado, é desejável que vocês leiam. Mas é bom vocês terem esse programinha do curso à mão, porque está, né, as informações básicas, né, que é, vai estar lá na pasta como programa do curso. Né? E lá vai ter o texto, né, que é. Texto do Ítalo Calvino, né? Por que ler os clássicos? Os textos são todos clássicos? Não. O primeiro canto tratar dele especificamente a partir da semana que vem. Tá? Na quinta-feira eu vou um pouco discutir com vocês esse texto, a partir desse texto. É descritinho, né? É saboroso, entendeu? É sério, né? Esse de fato é o texto mais tranquilo. Né? Não assusta, assim, né? As traduções, a gente não estava numa tradução com o recomendo da igreja, não assusta bem mais. A tradução de Carlos Alberto, no vocabulário, que é bem bastante complicado. Né? O Carlos Alberto faz uma coisa muito interessante. Né? Claro, que no final ele faz muito interessante. Ele faz uma tentativa de fazer o Alexandre de Fatiga. Ele traduz 16 versos. Né? Tentando fazer em nome de versos. A gente vai entrar nesse detalhe mais. Então, vamos à frente. Você escolhe a que você achar mais viável. Eu não vou determinar. Pega o comecinho do canal. Eu acho que todos.